Antena Web Informação. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. Segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Ajuda humanitária de Rússia passa em Berlim para o leste ucraniano. Numa reunião tida hoje na Alemanha, a Rússia e a Ucrânia, ou Moscou e Kiev, como prefiram, aprovaram a passagem desta ajuda humanitária. Até agora, apenas 16 dos cerca de 280 caminhões com ajuda humanitária tinham passado pela fronteira russo-ucraniana. Neste caso, a ajuda humanitária traz muito mais caminhões do que estes apenas 16, mas a Ucrânia colocou um entrave, por dizer assim, maior do que o esperado. Não pela questão do facto de cada um dos caminhões ter que trazer consigo um representante da Cruz Vermelha, mas sim pelo facto de que mesmo com este representante, a Ucrânia não está a dar conta de tantos mantimentos que incluem geradores de eletricidade, comida, medicamentos e mantas para ajudar os residentes ainda nestas regiões do leste ucraniano, mas que não estão em casa ou estão em alguns lugares para refugiados. A situação também está crítica em Lugansk e também a Rússia pretende ajudar os ainda residentes nesta cidade de 500 mil de habitantes. Mas fazer chegar a ajuda não foi até hoje uma questão bem sucedida para os russos. As críticas entre Moscou e Kiev, todavia, continuam. No caso específico, de terem entrado mais material bélico pela fronteira de Lugansk para a Ucrânia, desde o território russo. Também desde aqui ter-se-ão efetuado alguns disparos, afirmam forças ucranianas, mas para além dos russos dizerem que não fizeram, a própria OSCE não detectou nenhum movimento a partir da Rússia. A NATO está a investigar exatamente o que é que se passa, mas há uma acusação muito interessante, o facto de Kiev ter, aliás, da Rússia ter reportado que sim, foi Kiev quem, desde o território russo, território ucraniano, atacou uma cidade próxima na Rússia. Estes relatos foram corroborados pela própria OSCE, mas Kiev desmente, dizendo que foram os próprios rebeldes separatistas de Donetsk que dispararam para incriminar as forças leais a Kiev. Foi totalmente destruído um hospital em Romovia que curava doentes com a doença do ébola. O hospital foi vandalizado ontem e os doentes com ébola, ou suspeitos de ter contraído a doença, a febre hemorrágica, fugiram. Na Libéria, o facto do país estar a ser vítima deste surto de ébola não está a cair bem aos liberianos, que não acreditam que seja o ébola aquilo que os está a matar, embora seja este o país onde se registra a maior mortandade de pessoas pela febre hemorrágica do ébola. Este hospital foi totalmente destruído e saqueado pelos próprios viventes em Monróvia, capital liberiana. Os cidadãos desta cidade entraram no hospital e roubaram tudo o que apanharam, inclusive aparelhos que estiveram ligados ou que foram mexidos pelos próprios infectados. A Organização Mundial de Saúde pede calma, mas também controlo nas fronteiras dos 4 países mais afetados do mundo, a todos eles vizinhos naturalmente, Libéria, Guiné-Conakry, Serra Leoa e a Nigéria. país que tem conhecido cada vez mais casos e que é a maior fonte de preocupação neste momento com respeito a ligações internacionais. A Nigéria tem cerca de 177 milhões de habitantes e muitos deles estão já a ficar contaminados com o vírus do Ébola. Mas a Nigéria tem outra preocupação, é que, para além de fazer fronteira com outros países, é também outros países com maior tráfego internacional desde esta parte da África. Os ataques aéreos dos Estados Unidos e os armamentos enviados pela França e União Europeia aos curdos e iraquianos estão a fazer os seus efeitos. Os jihadistas perderam ontem, mais uma parte importante daquela que já tinham recuperado, da cidade de Mosul. Uma das maiores barragens do país foi recuperada na tarde de ontem pelas forças curdas e também iraquianas, sempre com a ajuda aeronáutica dos Estados Unidos da América. Com todo o material que lhes tem sido enviado, militar, tem sido possível combater, ainda com muita resistência, os jihadistas que fundaram recentemente um califado entre as fronteiras do Iraque e da Síria e recuperaram ou conquistaram, numa situação inédita em termos de rapidez, várias cidades importantes e chegaram a estar apenas a 50 km da capital iraquiana, Bagdá. Atualmente, estas forças parecem a seu tempo estar a perder o controle. Foi retomada a campanha eleitoral no Brasil que visa eleger o novo Presidente da República neste ano 2014. Eduardo Campos, aliás, esta campanha foi suspensa porque na passada semana Eduardo Campos, um dos candidatos à presidência da República, faleceu na sequência de um acidente de aviação. Num avião onde não houve sobreviventes, houve, todavia, alguns problemas elétricos no avião e outros que já estão a ser reportados a seu tempo. O partido de Eduardo Campos reuniu-se e escolheu Marina Silva para ser, então, a substituta do candidato Eduardo Campos. Ela estaria a concorrer para a vice-presidência do partido de Eduardo Campos. Ora, depois de estarem feitas todas as homenagens e as cerimónias fúnebres, deve ser anunciado, em princípio nesta quarta-feira, o nome de Marina Silva para substituir o candidato que conseguir para já uma aproximação de 20 milhões de votantes. Esta participação poderá ser empolada agora pelo facto de Eduardo Campos ter falecido. Marina Silva terá ainda assim que ter uma comunicação muito bem sucedida com os apoiantes do agora falecido candidato à presidência da República Brasileira. Para além de estar presente Marina Silva, esta candidata agora à presidência da República, também irá estar a mulher, agora viúva, de Eduardo Campos, Renata, que irá então também comparecer na campanha de Marina Silva, com o objetivo também de dar uma presença mais forte à repentinamente líder desta campanha pelo partido de Eduardo Campos. Mas as primeiras sondagens vão dando ainda assim vitória para Dilma Rousseff. Recolher obrigatório nos subúrbios de St. Louis, no Missouri. Este recolher obrigatório não está a ser respeitado, as manifestações continuam a dar-se e a situação está a descontrolar-se dentro dos próprios Estados Unidos. Na passada semana, Michael Brown, um jovem afro-americano, foi morto depois de não representar qualquer risco para a polícia daquela localidade. O jovem estava desarmado e não provocou qualquer prevaricação, mas foi morto por um agente policial que estava apenas há 6 anos em serviço no estado de Missouri e em toda a sua carreira policial. O jovem Michael Brown foi assassinado desde então, da passada semana, que os protestos se têm sucedido, que levou St. Louis a dar o chamado toque de recolher obrigatório. Mas este recolher obrigatório não está a ser respeitado e a polícia tem agido com algumas granadas de fumo para dispersar manifestações e deter alguns manifestantes. No desporto, o Sporting Benfica quebrou o enguiço durante 10 anos. Depois de 9 temporadas em empates e derrotas, a primeira jornada deste campeonato de 2014-2015 foi uma vitória para os encarnados da Luz. O Benfica venceu por 2-0, com golos de Maxi Pereira na primeira parte e Toto Sálvio na segunda, antigos jogadores do Benfica e que não estão de saída do clube. Enzo Pérez saiu lesionado e esta poderá ter sido a última partida do jogador, que curiosamente neste domingo celebrava o seu 100º jogo ao serviço dos encarnados. O Benfica venceu por 2-0 e assim fica no primeiro lugar, a par com o Futebol Clube do Porto e Braga, ainda que os bracarenses estejam em primeiro lugar, na realidade, porque venceram por 3-0 a equipa de Boa Vista, que acabou reduzida a 10 unidades já na segunda parte. O Braga foi então o primeiro adversário de Boa Vista Futebol Clube no regresso ao primeiro escalão. O Boa Vista, que é uma das equipas candidatas à despromoção pela sua fraca equipa. Por lá para fora, e para fechar o nosso Antonev Informação, o Mónaco voltou a perder. A equipa de Leonardo Jardim perdeu desta vez contra o Bordeaux por 4-1. O treinador soriano ainda começou a vencer, aliás, madeirense, peço desculpa, começou inclusive a vencer a equipa monegasca, até marcou o primeiro golo na primeira parte. Mas na segunda parte, os da equipa de Bordeaux deu uma reviravolta no marcador, também com duas grandes penalidades, as mesmas que Leonardo Jardim afirma terem prejudicado o desempenho da equipa. É que a segunda foi quando se concretizou o 4-1, mas a primeira foi quando o jogo estava empatado a uma bola e a equipa do Bordeaux deu a reviravolta no marcador, através da marca de grande penalidade, fazendo então o 2-1. É a segunda vez que a equipa do Mónaco perde em duas jornadas, mas Leonardo Jardim promete que tal não volta a acontecer tão cedo e espera que para isso a arbitragem também não dê uma ajuda negativa. O Antenor Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Boa tarde, ouvinte, e até amanhã.